Você está ouvindo o Anime Sphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e bora falar um pouquinho dos vampiros da terceira temporada. Olá, queridos e queridas ouvintes da Anime Spheres, aqui é Rita Isaka e eu vou falar do meu marido, Trevor, meu amor. Ai, Rustado! É, o Trevor é um dos meus top 5 maridos. Opa! Para quem ainda não entendeu do que vamos falar dessa vez, vamos dar sequência a uma série que já iniciamos, que é Castlevania. Dessa vez vamos falar da terceira temporada. Animada, Rita? Nossa, muito. Adoro Castlevania. Bom, renovando aqui a ficha técnica da questão, são 10 episódios. Todos foram publicados no site da Netflix no dia 5 de março de 2020. E, como eu já disse, tem na Netflix. Netflix patrocina nós. Se você está aqui e já ouviu o episódio de Castlevania 1 e 2 aqui no Anime Spheres, comenta aí embaixo avisando que você já viu. Mas eu vou recapitular um pouquinho a história de como é que surgiu essa temporada, rapidinho assim. A empresa do videogame tinha os direitos para fazer um anime, e aí ia fazer 3 OVA, e aí o tempo passou, ninguém sabia onde estava isso, ninguém estava fazendo, estava produção infernal, aí a Netflix conseguiu os direitos de fazer os OVA, e aí a Netflix transformou cada OVA em 3 episódios. 4 episódios. E aí são as temporadas 1 e 2. E aí eles passaram a ser chamados de não de OVA, e sim de ONA. E aí eles lançaram o primeiro OVA como 4 episódios da primeira temporada e o segundo e terceiro OVAs como 4 episódios cada, juntas na segunda temporada. Aí, quando anunciaram a terceira temporada, a galera ficou, não, tá, mas o que, que vai ser agora? Porque a história do jogo, do terceiro jogo, já foi. Aí, a terceira temporada é outra história, baseada num outro jogo de Castlevania em que se passa na mesma época. E olha aí. É interessante também, porque mostra o sucesso que a série teve. E foi... É uma temporada muito polêmica, né? A gente já vai falar sobre as polêmicas dessa temporada. Com certeza. Bom, o time da temporada passada se mantém. Ou seja, direção de Sam Dietz, produção de Toshiyuki Hiruma, Brad Graber e Jason Williams. Produzido pela Federator Studios, Powerhouse Animation Studios, Shankar Animation e Project 51 Productions e One Film. Uma média de 26 minutos por episódio. Sim, eu fiz a média do episódio, porque não tem isso dado. E a fonte dessa temporada não é o Castlevania 3, igual as primeiras duas, é o jogo de Play 2, Castlevania Curse of Darkness, em que o protagonista é o Hector. E um outro personagem muito relevante desse jogo é o Saint-Germain, que é um cara que viaja no tempo. Tan, dan, dan. Tan, dan, dan. Bom, aí eu peguei aqui a trama simples. O mais interessante é que, assim, por mais que eu brigue, chie e fale um monte de merda do pessoal do Omelete, eles fizeram a sinopse da crítica deles da terceira temporada. Ficou legal, pacas. Eu só precisei reduzir um pouquinho porque eles falaram muita coisa que revela tudo que tem na terceira temporada. Até porque, no caso deles, era uma crítica. Pra gente, eu reduzi um pouquinho só por causa do episódio. Vamos lá. Um mês após derrotar Drácula, Trevor Belmont, Saifa Belnades e Alucard seguiram caminhos opostos. o casal decidiu seguir a vida como caçadores de criaturas da noite, e isso os leva a Lindenfeld. Já Lucard permanece no castelo de Drácula, lidando com seus próprios pensamentos. Quando Taka e Sono surgem, a paz do vampiro termina. Do lado das forças de Drácula, Isaac busca uma forma de retornar à Valáquia, concluir o plano de seu mestre e se vingar dos traidores. A Carmilla, que até então não tinha na outra temporada, volta à Estíria e decide usar o mestre de forja Hector para construir um novo exército demoníaco e instaurar um império para si. A Carmilla existia na outra temporada, sim, oxe. É, mas assim, a Carmilla era bem menos relevante na temporada 2. Então, é que eu gosto dela na temporada 3, porque ela tá lidando com as burrices que ela fez na temporada 2, e aí a gente tem um personagem que acaba se tornando um pouco mais interessante. Sim. É, o plot do Castlevania Curse of Darkness, que é o jogo, é basicamente o Drácula foi derrotado pelo Trevor Belmont, e o Isaac está tentando ressuscitar o Drácula, e você joga como Hector tentando impedir isso. Entendi. Então eles se inspiraram meio que, mais ou menos, né? A temporada do anime não é sobre isso, mas tem várias coisas aí sobre isso, em vários arcos de personagens diferentes. É, basicamente eles pegaram o Curse of Darkness como base e tiraram a parte que transformava ele no Curse of Darkness e continuou as temporadas anteriores. É, ele seguiu a linha do que eles estavam fazendo, só que se inspiraram no Curse of Darkness pra fazer uma história nova. E eu acho isso ótimo, eu acho a história de Curse of Darkness meio mais ou menos. Né? Bom, pra quem sabe, agora nós temos os personagens principais, em que Trevor Belmont, ele deu uma evoluída, ele tá um pouco mais sossegado, vamos dizer assim, né? Ele não é mais tão bocarroto. Tem uma coisa muito legal do Trevor na terceira temporada, que ele trocou de roupa, né? Ele tá usando, sim, uma roupa preta. E aí ele amarra uma capa que tá com um nó gigantesco no peito. E você fica, ué, por quê? Que roupa esquisita. E você se pensa que provavelmente ele pegou essa roupa no castelo do Drácula. E é uma roupa do Drácula. Só que o Drácula é muito alto. Então pra capa caber nele, o Trevor teve que dar um puta de um nó. E ninguém fala isso em nenhum momento, é meio que aquele storytelling de você assistir mesmo. A gente tá usando uma mídia visual, então tem coisa pra dizer aí só visualmente. Exato. Bom, quem faz a voz do Trevor Belmont é o nosso querido Richard Armitage. Pra quem não conhece, Thorin, Escudo de Carvalho do Hobbit, Steven, de Frozen, e Guy de Gisborne, de Robin Hood. Uma das últimas gravações que foram feitas. Quem ouviu o último episódio sabe, mas o Richard Armitage é o cara da Hydra que pega o cero de super soldado do Steve Rogers e sai correndo, e o Steve Rogers cai numa loja de casamento enquanto persegue ele. Melhor Olha cena. Aí. Né? E quem faz a voz dele aqui no Brasil é o Mario Spaziani. Ele fez, entre outros personagens, o E-Honda, no anime de High Score Girl, Ryuko Yanagi, de Baki, o Campeão, e Iranga, de Sensei Shitara, Slime, Data Ken. Pra quem não conhece, o anime do Slime que tá muito foda. Aqui nós temos a Saifa Belnades, que eu digo assim, toda a calma e postura que ela tinha como oradora nas duas primeiras temporadas foram pro ralo, graças ao Trevor. Nossa, mas a Saifa nunca foi calma. Então, assim, ela era muito mais... Porque, nossa, pelo menos, não. Porque antes ela conseguia manter a postura, isso é uma visão minha, pelo menos, né? Ela conseguia, nossa, manter uma nunca postura, foi calma. Uma das coisas principais que ela faz na outra temporada é summonar um castelo e ela summona em cima da cabeça deles e aí ela xinga todo mundo. Tipo, não é. Ixi. Não, mas agora nessa temporada ela tá xingando cada vez mais. Sim, o Trevor influencia ela, sim, que eu acho ótimo. E mostra que a Saifa tinha uma idealização da vida e das histórias que não é verdade. Então ela e o Trevor fica mais esperançoso por estar com ela e ela fica um pouco mais realista por estar com ele. Eu acho que eles têm um balanço muito bom. É basicamente assim, quando você entra num relacionamento e os dois se completam pra ficar mais parecidos. né? Bom, sim. A voz original dela é de Alejandra Reynoso, é de personagens como Flora, do Winx Club, Elena Schnur, de G.I. Joe Renegades, e de Vanari, de Dota Dragon's Blood. Aqui no Brasil, a voz dela foi feita pela Carla Martelli. Carla Martelli, queremos você no nosso podcast. Nós falamos aqui de personagens como Cattleya Baudelaire, de Violet Evergarden, de Maria, de JoJo's Bizarre Adventure, Stardust Crusaders, e de Mirelia Kilmelmark, tá, Tenoyusha no Nariagari, vulgo a rainha do reino de Melromark. Essa mulher é foda pra caralho. E por fim, pra fechar o trio, nós temos Adrian Alucard Tepes. O maluco resolveu ficar em casa pra poder pensar na vida, entender o que aconteceu, porque ele acabou matando o próprio pai, né? Isso. Ele tá lá no castelo, no tal do Castlevania, ele tá triste sozinho. Ele fez dois bonequinhos do Trevor e da Saifa. Ele tá lá com o vinho dele, fazendo o peixe dele com o alho cozido dele. E ele tá falando sozinho, ficando doido. Sim. E aí ele encontra o Taka Yasumi e tenta fazer o bem, né? Ele tenta ajudar e tenta seguir com essa responsabilidade que o Trevor botou nas costas dele de agora ser o dono não só do castelo, mas também de todo o conhecimento do Belmont Hold, que é o cofre dos Belmont com todo o conhecimento da família. E aí o Adrian não tá lidando bem com isso, não. Sim. O mais legal é que com a história do castelo do Drácula ter ficado em cima da fortaleza Belmont, basicamente ficou um forte armado, né? Sim. Bom, pra quem não conhece, a voz do Alucard foi feita pelo James Callis. Ele fez o Maurice Picard, de Star Trek Picard, pra quem conhece é Trekker. Abraço, Aninha. O Mercador, da série MacGyver, sim, daquela série antiga. E de Peter Guterman, de Rick e Morty. E aqui no Brasil, a voz dele é de Renan Alonso, que fez outros personagens como Naofumi Iwatani, de Tata no Yusha no Nariagari, vulgo protagonista, o herói do escudo, né? Death the Kid, de Soul Eater, e Paul Grey Rat, de Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, vulgo pai do protagonista. Esse cara é muito bom. Bom, de antagonista, eu coloquei pelo menos 4, porque os outros antagonistas da história vão surgir na próxima temporada e, por consequência, no próximo episódio. Então a gente vai trazer o seguinte. Primeiro vamos falar da Carmilla. O que você tem pra falar da Carmilla, Rita? A Carmilla é uma personagem de um livro chamado Carmilla, que é um livro que precede Drácula, que é um livro muito relevante, porque é o livro que traz a estética gótica para o imaginário romântico do vampirismo. E é uma personagem muito sedutora, que a protagonista do livro, chamada Laura, vai se apaixonando pela Carmilla, e é bem lésbico, é muito, muito gay. E tem essa traição, que a Carmilla se mostra ser um monstro e a Laura fica, ai meu Deus, eu confiei nela. Eu era muito sozinha, queria que ela fosse minha amiga. E aí a Carmilla de Castlevania é essa mulher alta, de cabelo branco, linda, sedutora e que odeia homem. Que é uma interpretação válida. Com certeza. Então ela usa da sedução dela pra usar os homens ao redor dela. E isso é muito coerente, ela é uma personagem muito... muito atraente, sabe? Você acaba que você não gosta dela porque ela é muito cruel, mas você compra o carisma dela, sabe? Quando um personagem cai na onda dela, você entende, porque ela é muito sedutora. Eu digo que ela chega a manipular de maneira sedutora não só os homens, mas as mulheres ao redor dela também. Sim, com certeza. Bom, até porque ela meio que manipula a própria irmã, né? E a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Quem faz a voz dela no original é a Jamie Murray, que fez, entre outros personagens, a Theresa Walker, do seriado de Gotham, Delilah, de Texas Midnight, e Antoinette, do seriado Os Originais. Aqui no Brasil, a voz dela é de Gisele Bequim. Gisele Bequim, queremos você aqui. Irma Felice, de Violet Evergarden. O Grande Sábio, depois da, aí, quando evolui, se torna Rafael, que é a voz que guia o Urimuru dentro da série, né? De Tensei Shitara Slime da Taken. E Sayaka Kanamori, de Keep Your Hands Off Hazelken. Que é muito bom. É muito bom. Agora a gente vai falar do Isaac. O Isaac, no original do jogo, era um homem ruivo BDSM, esquisitíssimo, bem sadomasoquista, que eu não julgo, mas era um personagem meio raso, meio qualquer coisa, meio obcecado pelo Drácula. E na série fizeram um homem negro muito interessante, com uma filosofia muito profunda. E essa temporada a gente acompanha o Isaac meio que como protagonista, mesmo ele sendo antagônico ao Trevor e a Sypha e ao Alucard. E você vai vendo a jornada do Isaac, conhecendo quem ele é, quais são os poderes dele, qual era o papel do Drácula e o que o Drácula estava fazendo, e decidindo o que ele quer fazer da própria vida. Então ele é um Forge Master, né? Ele consegue construir corpos e trazer uma alma do inferno e possuir esse corpo. Então tem vários diálogos nessa temporada dele com pessoas andarilhas no caminho que sobreviveram à destruição do Drácula, e também com almas que ele trouxe do inferno, inclusive um cara que provavelmente é um filósofo grego. E, meu Deus do céu, todas as cenas do Isaac são incríveis nessa temporada, tipo, incríveis. Então, basicamente, eles transformaram um personagem que é um cara totalmente desinteressante, com uma, como posso dizer, uma motivação besta, né? Uma motivação besta, um vínculo idiota com o Drácula, num personagem super interessante, tridimensional, extenso, profundo, que é muito bom, cara. Exatamente. E olha que, assim, eu não joguei os jogos do Drácula, do Castlevania, né, no caso. E, mano, você falando desse personagem ruivo aí, mano, me deu raiva só de ouvir. Então. Mas, enfim, a voz dele no original é de Adetokunbo McCormack. Pra variar, deram a um personagem negro a voz de um ator negro. Isso daí eu achei show de bola. E é aquilo que você disse, fizeram um personagem tridimensional e interessante, e também fizeram com que ele fosse negro. Sim. E o Adetokunbo, ele fez outros personagens como Lord Maester, do seriado Um Ponto Sombrio dos Green, Anir, de Velozes e Furiosos, Espiões do Asfalto, aí o meu lado beat de Velozes e Furiosos, e, por fim, Coffee, do seriado O Sangue de Zeus. Aqui no Brasil foi feito brilhantemente pelo André Gaiani. E não, ele não é negro. Personagens como Siegfried, de Fate Apócrifa, Gaga Gozen, de Yasha Rime, Prince Half-Demon, e Guys Del The Doja, de Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation. A voz do André Gaiani é bem legal, cara, mas, assim, eu não sei, os atores negros têm uma profundidade na voz que não é brincadeira, velho. Ah, eu acho que podia ter sido um ator negro mais em respeito ao personagem. Mas sim, eu entendo questões de dinheiro, de casting, da dificuldade que é dublar no Brasil e tal. Então, eu não sim, julgo, não. Com certeza. Bom, a próxima personagem que eu trago aqui pra vocês é a Lenore. Ou Lenora. Ela é vampira. É Lenore, né? Enfim, vampira que ela aparenta ser doce, comedida, mas ela é manipuladora pra caramba. Rita, fala um pouquinho da Lenore aí pra gente. A Lenore, ela é inspirada num poema do Edgar Allan Poe. Sério? É um poema gótico. É. Não sabia, não. E aí, Tem toda essa questão que ela não é... Tem, é meio ambíguo, então ela não é, é obrigatoriamente um vampiro, mas tem toda essa coisa, né? Sempre que vão relançar o Drácula, relançam junto o Frankenstein, que não é um livro de vampiro, mas tem essa, esse, essa estética gótica, né? Sim. E a Lenore, por ser do Edgar Allan Poe, contribui para essa estética. E ela, no poema, é uma moça muito fofinha, mas que ela é muito perigosa, porque você se apaixona demais por ela. Entendeu? É bem e ela mesmo. E a Lenore é a... Então, a Carmilla, na série de Castlevania, tem uma irmandade, em que são quatro mulheres vampiras que controlam Styria, e elas têm lá um império delas. E cada uma cumpre uma função ali. A Carmilla é a visionária, líder delas. Você tem a moça que é um guerreiro fodástico inspirada no Guts de Berserk. Né? Você tem a que consegue, de fato, manejar as coisas. Ela é uma economista e administradora, que é a esposa da guerreira, e você tem a Lenore, que é a diplomata. E ela, como diplomata, sempre quer que a pessoa com quem ele está falando saia feliz da interação, mesmo que ela ganhe o confronto político ali de carisma. E a Lenore estava muito triste com o plano do Drácula de matar todos os humanos, porque o que faz se matar todos os humanos? Todos os vampiros morrem de fome? É, e só... o plano da Carmilla nessa temporada é expandir o território delas de forma meio aleatória também. A Lenore não concorda com isso, mas ela não tem voz de fala perante a Carmilla. Sim. O que eu ia falar é que as personagens, as outras duas pertencentes do conselho da Carmilla são a Morana e a Estriga. Isso, a Estriga é a guerreira que tem uma armadura que consegue fazer com que ela consiga lutar durante o dia. Sim. E a Morana é uma vampira negra de origem indiana, que, nossa, é linda. E tem esse negócio na mídia americana, por conta de leis dos anos 40, que se você tem pessoas gays na TV, elas têm que ficar infelizes. Nossa. Então, quando a Estriga e a Morana são um casal de mulheres lésbicas, vampiras, foda, e elas não morrem, elas são felizes... É muito bom, é feliz isso. Eu fico feliz. É tipo, nossa, a Morana e a Estriga estão vivas ainda no cenário de Castlevania. Eu chamo isso de um tapa de luva de pelica na cara da sociedade. Nossa, é maravilhoso. E o design delas é incrível, elas são lindas. Sim, sem dúvida. É, e representatividade LGBT de pessoa de cor, olha só. Vários coelhos mortos com uma cajadada só, né, velho? Exatamente, a Morana é digníssima. Bom, e aí, a Lenore tem esse lance de que ela quer que as coisas saiam de forma que todos fiquem satisfeitos. Então ela começa a manipular o Hector pra conseguir o que ela quer. Sim. Manipula e o cara vai direitinho, cara. Parece até um cachorrinho. É, então, já que a gente vai falar do Hector, eu comento ali. É, vamos lá. A voz original da Lenore a voz original da Lenore é de Jessica Brown Findlay. Ela fez personagens como a Faye de Família Monstro 2, Lelina Crowne de Admirável Mundo Novo e Charlotte Wells de Harlots. Aqui no Brasil, a voz dela é da Veridiana Benassi. Personagens como Anka Reinberger de Shingeki no Kyojin, meu alemão é horrível, deixa pra lá. A KK de Blockade Battlefront e a Kyoka Eden de Scarlet Nexus. Mano, essa última personagem assistiu ali, pariu que foda. É. E por fim, vamos falar do Hector. Então, se eu for definir o Hector em uma palavra, queridos e queridas ouvintes, desculpa o termo, é escravoceta. Ui! Adoro quando a Rita vem com os termos chulos. Mas é, né? Não, pior que é mesmo. E aí, o Hector vai caindo no xaveco da Lenore, a Lenore vai falando, não, porque não sei o que, não sei o que. Aí o Hector é burro, pacas, porque você fica, Hector, por que que você tá confiando nessa guria, velho. Não, não tem nenhum motivo pra você fazer isso. E ele confia nela e se fode. Se fode lindo, velho. Mas eu também acho que é da hora um personagem que... É tipo, o Hector tem uma complexidade muito bonita, porque ele tem uma inocência que nada do que aconteceu com ele quebra essa inocência. E eu acho isso muito fofo. Só que quando você tá vendo do ponto de vista de quem sabe o que tá acontecendo, você fala, puta caralho, Hector, você é burro demais. Ah. Pois é, e por fim, do Hector eu posso falar que a voz dele no original é do Theo James. Ele fez o Vesemir no novo seriado The Witcher, A Lenda do Lobo, que ficou sensacional. Sidney Parker, de Sandition, e Cameron Babcock, de White Lotus. E aqui no Brasil, a voz dele foi emprestada pelo Pierre Bittencourt. Personagens como Zeke Jaeger, Shingeki no Kyojin, Clayman, de Tensei Chitara Slime Dataken, claro, né, um dos vilões, e o Hound Dog, de My Hero Academia. Rita, fala pra gente agora, pra terminarmos a situação, um pouquinho do Saint-Germain. Então, o Saint-Germain é um personagem muito misterioso do jogo, que eu não conheço direito porque eu não joguei o jogo. Eu, sinceramente, sobre esse jogo, eu li o primeiro volume do mangá que existe. Então, vocês podem pesquisar aí na internet se vocês encontram. O Saint-Germain, eu dei o spoiler de que ele era viajante no tempo, mas isso não é bem um spoiler, porque o character design dele, a roupa que o personagem usa, é uma roupa que não combina com o século XIV na Valáquia, e ele tem um pingente que é uma ampulheta. Então quando eu vi esse cara, eu não sabia quem é esse cara, eu falei, putz, esse cara é um viajante no tempo. E aí meu namorado da época falou, nossa, como é que você descobriu isso? Eu fiquei, ué, porque ele tinha jogado o jogo. O Saint-Germain é um personagem que traz uns diálogos incríveis pra história, justamente porque ele é de outro tempo. E aí ele chega no Trevor e na Sypha e fala, ah, vocês já ouviram falar dos corredores no infinito, essa coisa obscura que ninguém ouviu falar. Só que um é um Belmont, que ele foi criado nessas esoterias pra caçar monstros. E outra é a Sypha, que é literalmente uma colecionadora de histórias. Então os dois olham pro Saint-Germain e falam, sim, a gente sabe o que é isso. Sim. Eu amo esse diálogo. E aí o Saint-Germain traz o conceito de corredor do infinito, que é um corredor que mostra viagens interdimensionais pelo tempo, que é um foco de roteiro que é usado bastante nessa temporada e na próxima. E nisso, o Saint-Germain tá procurando a amada dele, que se perdeu no corredor, então ele não sabe nem onde nem quando ela tá. E ele vai e se alia ao Trevor e a Sypha para tentar encontrar esse corredor. E aí o plot da temporada acontece. Vocês precisam assistir, gente. 10 episódiozinhos maravilhosos. Pois é. Que você vai vendo. Porque o Saint-Germain, você não sabe qual é o alinhamento dele. Você não sabe se ele é lawful good, se ele é sequer good, se ele é bom, se ele é mal. Você sabe que ele tá com um propósito que no momento é positivo. É isso. Mas você não tem nem como confiar nele, porque o que você teria pra adquirir confiança nesse cara é a mulher que ele gosta, mas você não sabe nem se a mulher tá viva, então é muito misterioso. E ele é um personagem que ele traz um carisma, e ele parece superficial, mas é porque ele tá escondendo muitas cartas na manga. Eu gosto disso nele. Com certeza. Por fim, a voz do Saint-Germain no original é do Bill Nighy. Fez personagens como Thomas Newton, do seriado The Man Who Fell to Earth, Odin, da série de podcast The Sandman, e Howard Clifford, daquele filme live action Detetive Pikachu. Aqui no Brasil, a voz dele foi feita pelo nosso querido Alexandre Marconato. Queremos você aqui, Alexandre. E nós falamos de Hisashi Ryuga, de Naruto Shippuden, Asterion, de Cão de Caça, Cavaleiros do Zodíaco, é um Cavaleiro de Prata. E Makoto Ryuga, de Neon Genesis Evangelion. Que é um dos adolescentes lá que são candidatos a piloto dos EVAs. Pois bem, cada vez mais que eu vejo a respeito dos seriados que a Netflix traz, ela pode fazer um trabalho magnífico com animação, divulgação e tudo mais, mas eles precisam urgentemente de alguém que faça umas resenhas com umas sinopses decentes. Pelo amor de Deus. Pega só, episódio 1, benditos sejam seus corações mortos, e a sinopse deles é: Alucard se adapta à sua nova vida. Belmont e Saifa visitam uma cidade sinistra e Carmilla volta pra casa com um prêmio. Mano! Então, eu vi essa temporada quando saiu e eu acho que eu lembro da temporada meio que como um todo. Eu não consigo distinguir os episódios direito, sabe? Não, tranquilo. Então, isso que você tá descrevendo pra mim é tipo, o Alucard tá em casa deprimido, o Trevor e a Saifa chegam em Grindelwald. Sim. E a Carmilla chega em Styria com o Hector. Mas é só isso que acontece no episódio? 26 minutos pra isso? Eu acho que tem mais coisa, não lembro. Não, tem muito mais, mas foi o que eu falei, Rita. A Netflix precisa de alguém urgente pra fazer sinopse de episódios, ela, pelo amor de Deus. Mas enfim, basicamente o que nós temos nessa temporada. A Carmilla e a Lenore, junto com as outras duas, vão fazer os seus planos para poder tomar o máximo de terras possível e poder construir o maior gado possível, que elas chamam os humanos de gado, não é para menos, todo vampiro faz isso. E assim, a gente vê o quanto de dificuldade que a Carmilla tá tendo, conforme a Rita disse, das ações dela da temporada anterior. Embora ela não tenha aparecido muito, ela apareceu. Mas assim, ela tá tendo que lidar com a realidade das próprias ações e o negócio tá tenso. O Belmont e a Saifa, eles estão indo viver a vida deles de caçadores de seres das trevas, né? Porque a Saifa, ao invés de voltar pros oradores, ela simplesmente aderiu como companheira do Belmont. E eles têm uma relação sexual? Bomba, mano, quando eu vi a terceira temporada eu falei, what? era canon já que a Saifa e o Trevor ficam juntos, porque a gente... Castlevania é meio que Jojo nesse aspecto, sabe? Cada jogo é de um personagem que é da família Belmont e aí tem toda a linhagem genética entre um e outro. Então a gente sabe que o Trevor e a Saifa tiveram uma filha. Mas... esse episódio, essa temporada se passa só um mês depois da morte do Drácula, então tem aí o começo do relacionamento deles mesmo. Sim. E Jorge, aqui na Wikipédia tem um resumo de episódio um pouco melhor do que a Netflix, né? Wikipédia se provando melhor que a Netflix, onde a gente foi parar. Mano, bem que, por resumo do episódio, eles fizeram, na Wikipedia, eles fizeram basicamente o seguinte: um resumo legal da primeira temporada, um resumo legal da segunda, e na terceira eles colocaram igual da Netflix. Não, se você for, tem um negócio que eu faço, que eu pesquiso qualquer seriado, sei lá, Naruto Episode List, e aí eu vejo a lista de episódios de Naruto, e aí tem um resumo por episódio. Na Wikipedia em inglês, né? Isso. E aí, Castlevania não é a página de Castlevania da Wikipédia, é a página de Castlevania de episódios. E aí tem a terceira temporada certinho. Então o primeiro episódio aqui da terceira temporada, tá? É o que a Netflix diz, só que um pouco mais de detalhes. Então, sim. Um mês depois da morte do Drácula, Alucard tenta se ajustar à sua solidão, mas ele sente muita falta do Trevor e da Saifa e ele teme ficar enlouquecendo. Enquanto isso, depois de derrotar umas criaturas da noite, Trevor e Saifa chegam na pequena cidade de Lindenfeld, quando eles, em primeira instância, simpatizam com O local priorado simpatiza com a Drácula, a causa do Drácula, e tenta punir os responsáveis por sua morte. Camila retorna a seu castelo em Styria com Hector para se reunir ao seu conselho de irmãs, consiste de si mesma, Lenore, Striga e Morana. E Hector, então, é aprisionado no castelo dela. Muito bom, realmente. Então, o que a Netflix disse, só que de forma um pouco mais coerente. Com certeza, cara. Pelo amor de Deus. Mas, mano, assim... Basicamente, a temporada 3 é... São três pontos de vista, vamos dizer assim, né? Que é o ponto de vista... Não, quatro. São quatro. Você tem o núcleo do Trevor e da Saifa, você tem o núcleo do Alucard, você tem o núcleo do Hector e o núcleo do Isaac. Sim. Exato, e que no núcleo do Hector tá incluído Carmila e família. Você quer fazer assim? Vamos ignorar essa lista de episódios e contar o que acontece em cada um desses núcleos? Porque eu acho que aí fica melhor. Não, de boa, bora. A primeira questão que a gente leva em consideração, que é o primeiro núcleo que aparece na temporada, é o núcleo do Trevor e da Saifa. Uhum. O núcleo do Trevor e da Saifa, basicamente, o que ele mostra? A viagem dos dois até a cidade de... Lindenfeld. A cidade de Lindenfeld. A gente vê um pouquinho do quanto que os dois estão trabalhando juntos, né? O quanto de intimidade os dois adquiriram no tempo todo que estiveram juntos viajando e lutando contra os monstros à noite. Exatamente. Sempre que tem alguma cena de combate, você vê que eles estão numa sintonia muito grande. Eu gosto muito de ver esse tipo de coisa. É, a sintonia deles ficou muito mais fina nesse mês que se passou depois da morte do Drácula, que se mostrou nas temporadas anteriores. E, meu, assim, se antes eles já lutavam legal juntos, mas assim, antes os dois eram completos estranhos. Agora os dois são um casal, cara, e, mano, uma coisa que eu quero confessar aqui, na boa, eu não pensei no Belmont e na Saifa como um casal. Eu pensei que tinha um trisal aí no meio. Então, peraí que isso aí é conversa pra outra parte do episódio. Eu já chego nisso. É, vamos lá. É, então, nesse núcleo, você tem o Trevor e a Saifa que estão seguindo a jornada deles. Eles chegam em Lindenfeld. E Lindenfeld, eles descobrem uns símbolos meio medonhos escritos nas paredes. Eles conseguem se aliar ao juiz de Lindenfeld, que tem lá um cara importante. Eles descobrem que ali do lado tem uma igreja satanista. E o Saint-Germain aparece e fala: naquela igreja satanista tem um corredor do infinito. Eu tô aqui com essa pedrinha mágica, ela aponta pra lá. E aí o Trevor e a Saifa ficam: mano, a gente tem que ver isso aí, porque a gente tá nessa jornada pra ajudar pessoas decorrente das consequências do que o Drácula fez. E aí é muito interessante porque, ok, eles derrotam os satanistas, e aí eles... É, pode dar spoiler assim direto, Jorge? Meu, já fazem 2 anos que esses 10 episódios foram lançados, cara. Quem não assistiu até agora, pelo amor de Deus... Ou tá pare bom. O podcast agora e vá assistir, ou aguenta um spoiler, fi. Tá bom. Aí eles descobrem que o objetivo dos satanistas é trazer o Drácula de volta à vida, que era o plot do jogo. E aí o Trevor e a Saifa precisam fechar o Corredor do Infinito e o Saint-Germain não consegue salvar achar a amada dele. E aí, quando eles voltam, eles descobrem que pra fazer essa convocação do inferno, eles destruíram Lindenfeld inteira, quase todo mundo morreu, todo mundo que tinha casa com o símbolo satânico teve a casa incinerada numa cena horrível. Sim. Horrível não de esteticamente horrível, mas emocionalmente horrível. E aí eles descobrem que o cara que eles estavam confiando, que era o juiz, ele era um serial killer de criancinha, porque se a criancinha falasse muito alto, ele mandava buscar uma maçã na árvore dele lá no meio do mato, e ele tinha um buraco cheio de lanças no fundo, do lado da macieira, e matava crianças de forma serial. E isso deixa a Saifa muito traumatizada. Não pra menos, né? Exatamente. E aí, quando eles estão a cabo, o arco, eles pegam a charrete para voltar para viajar, o Trevor fala para ela: bom, a gente viveu a sua história até agora e a gente tá voltando para minha. Porque a Saifa sempre teve uma vida, mesmo que vivendo em Valáquia destruída por Drácula, ela sempre teve uma vida em que tudo deu certo. O Trevor, não, ele é o cara que perdeu a família inteira aos 12 anos de idade num incêndio feito pela igreja. E aí o Trevor mostra pra Saifa um pouco essa realidade, que nem tudo é o que parece e às vezes vai tudo pro chinelo, porque é essa a natureza humana. E é muito deprimente esse ponto, mas ao mesmo tempo eles acham um alento entre eles. Eles ficam... eles têm esse apoio um no outro. E uma coisa que eu gosto muito disso, porque tem essa coisa em mídias de algumas mulheres, strong female characters, as personagens femininas fortes, elas são perfeitas, não tem nenhum defeito. A Saifa vai se mostrando que ela é muito inteligente, ela é muito sábia, ela é muito forte, ela é muito tudo, mas ela também é muito impulsiva. E isso é um defeito. E eu acho isso maravilhoso. 10 de 10. Então, o que eu vejo basicamente é assim: o Trevor dá um puta choque de realidade na Saifa, porque, convenhamos, o mundo não é tão bonitinho quanto ela pensava com a cabecinha dela de oradora. E ela dá uma visão de que a vida não é só trevas. Do tipo, o Belmont, ele simplesmente achava que a vida não prestava mais. O que faltava pra ele acabar com a própria vida era o pulo. E Sim. ele tava a ponto disso algumas vezes nas temporadas anteriores. Só que no relacionamento dele com a Saifa, fez com que ele visse pelo menos o lado bom da vida, né? Com certeza. E não falando de maneira pejorativa, pelo amor do Santo Cristo, não me entendo mal. Não, mas é o primeiro episódio da primeira temporada mostra o Trevor sendo um alcoólatra autossabotador Sim. com depressão severa. Então você sabe que ele tá... Ele ainda tá vivo por uma questão de orgulho próprio, que ele não consegue abrir mão, mas ele Sim. não tem nenhuma esperança pra vida dele. Sem dúvida. Já na terceira temporada você encontra um cara mais resoluto, mais calmo, mais tranquilo, bebe menos. Sim. Ele só bebe quando tá junto com ela, né? Porque, convenhamos... Ele bebe a cerveja e fala, ah, isso é melhor que sexo. E ela olha feio pra ele. É muito bom essa cena. Ai, pai, eu dei risada nessa cena, velho. Aí a gente Próximo núcleo, vamos falar do... Fala aí, Jorge, o que você acha do arco do Hector? Mano, assim, a parte do Hector, primeiro de tudo, usando palavras suas, e realmente é o que acontece quando um personagem escravoceta, pelo amor de Deus, não dá. Ele foi capturado de maneira risivelmente fácil, eu posso acrescentar. E ele não faz quase nada pra fugir. É como se ele quisesse estar lá junto o tempo todo com a Lenore. E assim, quando ela o torna escravo do conselho das irmãs vampiras, mano, ele só falta perguntar pra ela se ela quer que ele pise nela. Quer dizer, se ela quer que ele pise nele. Você quer só pisar em mim ou você quer que eu lamba seu sapato? É quase isso. Ele faz. Então, o que eu consigo interpretar do Hector é que ele percebe que várias coisas do que aconteceram na segunda temporada são culpa dele, porque ele não é uma pessoa muito resoluta, então ele tem muita culpa. Então, tanto a Lenore quanto a Carmilla conseguem exploitar essa culpa para manipular ele e falar com que a responsabilidade não é dele, ele precisa abrir mão da responsabilidade de tomar ações e atitudes. E aí ele vai ter só que ser um soldadinho, pau-mandado. Sim. E aí, quando ele fala, ah, tem razão, acho que a culpa não é minha, eu vou ser o pau-mandado, ele fica confuso, tipo, ué, por que eu sou o pau-mandado? E aí você fica olhando o Hector. Que é bom, cara. Pelo amor de Deus. Mas o que eu mais gostei, aí é esquisito, né? Eu gosto muito de personagens, eu vejo mídias por conta dos personagens, mas o world building também me fascina, a construção do mundo. Sim. Nos diálogos do Hector com a Lenore, você vê pontos do world building interessantes, tipo, vampiros conseguem comer comida. Eles só não gostam e não sentem prazer com isso. Então eles vão atrás de sangue humano porque é aquilo que traz saciedade pra eles. Sim. Então você vê a Lenore lá comendo e aí o Hector fica, gaspe, você pode comer? E ela, ah, nossa, tem um gosto gostoso, mas não faz questão, não faz questão. E não só isso, você vê que os vampiros conseguem participar de atos sexuais também. Mas mesmo sendo gostoso, não é o que traz saciedade. Então tem essa relação do vampiro com o sangue que é muito mais profunda do que só os prazeres carnais que os humanos sentem. Eu diria que o ato de tomar sangue para os vampiros reúne todo tipo de prazer que nós humanos temos dividido em várias partes. Para eles é uma coisa só. Uhum. Exatamente. E a Lenore e o Hector mostram muito isso. Então a Lenore usa dessa coisa da comida mais por ser um aspecto social para a humanidade, para com que o Hector simpatize com ela e ela consiga atravessar as barreiras de defesa dele e manipular ele com mais facilidade. E aí, quando ele coloca o anel mágico de escravo, ele fica, nossa, mas você tá me escravizando. E ela fica, ué, mas você me pediu pra fazer isso. E você para e pensa, ele meio que pediu pra ela fazer isso mesmo. Pois é. Ah, essa parte toda. E aí você vê como o plano das quatro irmãs é expandir o território. Uma coisa muito fácil de conseguir com que isso seja realizado é ter uma pessoa que consegue pegar corpos mortos e transformar num exército. Então é esse o papel atual do Hector. Ouvintes, imaginem só. Você é uma vampira, para as meninas ou para quem assuma esse papel que seja, e você quer manipular o cara que é um Forge Master, que vai transformar todo e qualquer cadáver que encontrar na sua frente em uma legião de demônios leais. Não esqueçamos desse detalhe. Uhum. E, assim, você vai fazer de tudo o que for preciso para fazer com que esse cara seja o seu escravo para sempre. Uhum. E é o que acontece com o Hector. O Hector só se fode, velho. Sim. Outra coisa interessante é que o Hector e a Lenore fazem sexo em cena e tem no frontal masculino. E eu fiquei muito chocada porque eu não tava esperando isso. Não porque eu nunca tenha visto, mas foi tipo, eu não tava esperando um desenho da Netflix tendo no frontal. Convenhamos, né? No frontal masculino, em qualquer mídia, não é comum. Exatamente. O nu frontal, normalmente, é nu frontal feminino. Exatamente. E teve também. Mas, como você disse, normalmente é assim. Então, se tem, você fala, nossa, meio chocante, mas já vi antes. No frontal masculino, teve. Olha lá. Pois é. E agora vamos falar do núcleo do Isaac, porque eu quero terminar com o do Alucard. Eu tenho muita coisa pra falar do Alucard. Suave. Bom, o núcleo do Isaac. O que que acontece? Dos dois Forge Master, o Isaac, ele sempre foi o mais fiel ao Drácula. Isso sem discussão. Porque, imagina, o cara que tentou salvar o Drácula a todo custo, não conseguiu. E, aliás, ele foi salvo pelo Drácula na segunda temporada, sendo empurrado através de uma fenda dimensional, ele vai parar no deserto. Então, você vê o jeito que ele se reconstrói, o jeito que ele vai formando o próprio exército, para poder seguir com o plano do Drácula e se vingar daqueles que o traíram. Sim, o Isaac quer se vingar do Hector. Não só do Hector, todo mundo que traiu o Drácula. Porque se você vê quando o Drácula morreu, foi meio que uma debandada no bagulho. Então, porque a motivação do Isaac, na verdade, vai mudando durante a temporada. O começo é, sim, ele tá jogado sozinho no deserto, encontra uns bandidos lá, transforma todo mundo em escravo dele, e ele fala, eu vou matar o Hector por ter matado o Drácula, porque o Drácula era muito importante pra mim. E aí você vai tendo a jornada do Isaac, do deserto, até a Valáquia de novo, a Transilvânia. Sim. E aí você vai vendo os personagens que ele vai encontrando no caminho. Então ele encontra um capitão de um navio que atravessa o mar pra ele. Ele consegue um espelho mágico, que ele conversa não só com as pessoas através do espelho, como com o espelho é muito temperamental. Nossa senhora. Ele conversa com uma velha numa casa de uma vila abandonada, que a gente não sabe direito se ela é uma bruxa ou não, não importa. E o mais legal é que nesse meio de caminho, ele vai lembrando de tudo com o que ele conversou com o Drácula, e de todas as lições que ele recebeu do Lorde Vampírico. Exatamente, e aí ao invés de querer se vingar do Drácula, ele começa a pensar em realizar os desejos do Drácula de dizimar a humanidade. Ou seja, ele sai do puro e simples vingança para simplesmente deixar esses idiotas para lá, o que eu quero é concluir o plano do Drácula, que era basicamente exterminar toda a humanidade presente em Valáquia. Uhum. Se isso vai se estender depois ou não, nem na quarta temporada mostrou isso, mas tá valendo. Então, e aí na terceira temporada, o que acaba acontecendo é que o Isaac chega numa cidade que tem esse cara com o poder de controlar a mente das pessoas. E aí o Isaac vai usando a faca dele pra cortar a torta direito, transformando cada pessoa num demônio que trabalha pra ele. E essa cena é muito bonita, é muito emocionante, é muito bem feita, mas o CG é esquisito. Então essa cena você fica meio, ixi, tá esquisito, porque a computação gráfica faz com que as pessoas se juntem numa esfera mágica no ar, e você fica meio, que esquisito isso. Então, assim, como toda animação, né, se você levar em consideração, por exemplo, vários animes aí que tem vários diretores de episódio, não se mantém o mesmo diretor de episódio, né, vai variando conforme o projeto vai andando, e eu imagino que esse CG mal colocado aí foi coisa de algum diretor aí que não soube seguir o padrão do restante da série. Possível. Mas de qualquer forma, depois que ele passa pela esfera, o Isaac chega na torre do mago e derrota o mago, que era um antigo rei. Então tem toda essa coisa do menino negro escravo que mata um rei e se questiona o que ser rei significa, sabe? O que é ser um rei? E todos esses diálogos filosóficos do arco do Isaac são 10 de 10. Eu recomendo Chef's Kiss. Esses quatro arcos dessa temporada de Castlevania sempre trazem uma coisa diferente, né? Então as cenas de ação do Trevor e da Sypha são os mais legais. O escravoceta do Hector é engraçado. As cenas de diálogo do Isaac são as melhores. E aí agora, o núcleo do Alucard. Sim. O núcleo do Alucard me dói o coração. Primeiro de tudo, Alucard tá lá sozinho, pensando na vida, tentando entender o que ele vai conseguir fazer daqui pra frente. Ele vai pegando memórias que ele tinha de relacionamento com o pai, com a mãe. Ele vai pegando... Ele vai aos poucos construindo, reconstruindo o Belmont Hold e arrumando o desastre do castelo que aconteceu no final da segunda temporada. Sim, e também ele vai lembrando de todo o relacionamento que ele teve com o casal. Exatamente. O Alucard ama o Trevor e a Sypha. Tem um amor aí. Um amor que ele ainda não sabe nomear, não sabe reconhecer, mas que existe. O Alucard é um personagem muito interessante, porque para uma série dramática como Castlevania, ele na verdade teve uma infância muito feliz. Ele teve um pai, uma mãe que amavam muito ele, que deram educação, deram cuidado. Ele cresceu muito rápido, porque ele é um meio vampiro, e ele foi andar pela terra para conhecer a humanidade, mas ele é uma pessoa ainda muito... muito esperançosa no romantismo humano, sabe? Ele tem um lance aí que é muito puro. O Alucard é muito fofo nesses aspectos. Então, considerando que é 1400 e quase 500, pra ele é impensável ficar com o Trevor, porque o Trevor é homem e essas relações homossexuais são banidas pela igreja. E também... é impensável pra ele ficar com a Sypha, porque a Sypha já está com o Trevor. Então isso seria uma traição. Então o Alucard não conseguiria ficar com o Trevor e a Sypha, porque ele não se sente pertencente àquele lugar. Sim. E aí, chega no castelo, a Sumi e o Taka, ou... é, isso. E eles são japoneses, eles são da corte de uma vampira, de uma general de Drácula, que era uma vampira japonesa, que os três matam na segunda temporada. Eles chegam lá no castelo falando, ai meu Deus, a gente veio aqui matar ela, ela já morreu, o que a gente vai fazer com as nossas vidas? E o Alucard fala, não se preocupem, eu vou ensinar vocês a matarem vampiros e vocês podem seguir com o legado dos Belmont. Porque o Alucard tá muito procurando um propósito e ele tá muito carente. Tadinho, o menino tá carente. E acontece uma cena daquelas que me deixou com o queixo caindo no chão e quicando horrores. Exatamente. A cena do Trisal, gente. Exatamente. O Taka e a Sumi seduzem o Alucard, transam com ele, e aí temos outro no frontal, temos o Alucard sendo passivo em sexo penetrativo, e eu fiquei felizaça de ver essa cena, porque então o Alucard é canonicamente bissexual e a representatividade bi é difícil na TV, sabemos disso, eu sei disso, estou procurando isso, e mostra essa carência que o Alucard tem, mas ele precisava do Trevor e da Saifa na vida dele. Porque o que acontece é que a Sumi e o Taka traem o Alucard, prendem ele com um objeto mágico de prata e vão matar o Alucard falando, você não ensinou pra gente tudo que você podia ensinar, você tá escondendo alguma coisa de nós. E o Alucard genuinamente estava tentando ensinar eles a sobreviver no mundo com vampiros, mas ao mesmo tempo, sim, ele não liberou todas as cartas porque ele não é burro. Então o que, que ele não liberou? A informação de que ele tem telecinese e consegue controlar uma espada de prata com a mente. Então com isso ele mata os dois japoneses, os irmãos, e ele fica completamente arrasado, porque tipo, ele botou a esperança do futuro dele nesse casal e ele foi traído imediatamente. Então a temporada acaba com o Alucard empalando esses dois, botando na frente do castelo, falando, agora entendi por que, que meu pai fazia isso. Ned e voltando sozinho. Nossa. Ned Stark feelings. Por quê? Você nunca assistiu Game of Thrones? Ah, é que... Ned Stark Ned... feelings. Mas o Ned nunca empalou pessoas. Quem faz isso não, é o Joffrey. Não, não é que ele nunca empalou. Ele foi empalado. Ah, ok, é. Justo. Por isso que eu falei, pros dois Ned Stark feelings. É que no caso de Game of Thrones, o Ned que é traído. Sim, exato. Ele é traído, morto e empalado. É, mas o Taka e a Sumi traem e aí eles são mortos e empalados. Sim, eu tô falando assim, Ned Stark feelings por causa do empalamento. Não, mas o empalamento pra mim é Vlad Drácula feelings, porque ele é o Vlad empalador. A primeira cena de Castlevania é, da primeira temporada, é o campo de pessoas empaladas, aí lá o castelo, e Elisa Teppers batendo na porta e falando, você vai me ensinar medicina, filha da puta. Tem isso. É um barato, mano. E assim, por mais nossa, que sejam... Nossa, é muito triste, caralho. É, bem triste, mas uma coisa que eu percebi é... A gente tem um quinto arco, sim, mas esse quinto arco se funde com o primeiro, porque é o arco do Saint-Germain. E, assim, sim. O Saint-Germain, ele vai passar... são esses cinco arcos que ocorrem concomitantemente, paralelamente, e aí o quinto arco, que é o do Saint-Germain, ele converte pro arco do Trevor e da Saifa, quando os três se encontram em Lindenfeld. E, assim... Você vê que, assim, se na temporada 2 o Saint-Germain era tido só como um estudioso que só fazia cagada e que blá, agora a gente tem o real intuito desse personagem, que é buscar a amada dele que se perdeu num espaço interdimensional, como a Rita disse agora há pouco, conhecido como Corredor, e ele tá fazendo de tudo mesmo. E sem vergonha de dizer que tá fazendo de tudo pra poder conseguir resgatar a amada dele. por enquanto nessa temporada ele não consegue nada, mas convenhamos, as ações dele são muito questionáveis. É, e uma coisa que é legal nessa temporada é que as histórias começam e acabam, mas elas ficam em aberto. Sim. Então você sempre acha que vai vir mais coisa. Então essa temporada, na verdade, os diretores falaram que ela, se acabasse ali, eles iam ficar tristes, mas essa temporada foi uma tentativa de ver se os públicos iam aceitar as ideias que eles queriam trazer para a quarta. Sim. Então essa relação sexual entre os personagens foi um teste e deu muito certo, teve uma aceitação muito grande do público. Esse lance de tortura e de ética e todas essas discussões filosóficas também foram muito bem aceitas. Então essas quatro, você disse que essa história do Saint-Germain meio que dá uma conectada aqui e ali, mas esses quatro núcleos principais não se interconectam muito bem nessa temporada. Elas vão se entrelaçar demais na quarta. Sim, sem dúvida. Mas o que os personagens passam é importante, porque assim, você sempre tem que... Uma história, para ela ser legal, tem que ter conflito. Não importa o nível de conflito, vai ter que acontecer alguma coisa para a história se valer, ser contada, né? A questão, então, sei lá, questão... você vai ler uma crônica no jornal, vai ser algum conflito que aconteceu no dia. Ah, fui andar de ônibus, não tinha dinheiro. Então... A quarta temporada vai resolver os conflitos que a terceira criou. A terceira temporada é meio que a criação dos conflitos de forma mais ampla. Se a primeira temporada ela foi uma temporada de apresentação do cenário e dos personagens protagonistas, vamos dizer assim, que é a Saifa, o Trevor e o Alucard. A segunda temporada ela dá uma expandida no cenário, mostrando o restante dos antagonistas. A terceira, eu vejo muito como uma temporada de preparação. É, então, eu vejo a primeira e a segunda temporada como uma história, e a terceira e a quarta como outra história. Porque a terceira temporada, além de ser preparação, ela mostra tudo o que vai culminar nas ações que ocorrem na quarta temporada. E exatamente isso, a quarta temporada você vai ver as consequências dos atos dos personagens, mas na terceira você vai conhecer eles de forma mais profunda, pra você ver o peso dessas consequências. Sim. Nossa, é muito bom, Castlevania é muito bom, velho. Mas assim, o que eu achei que Castlevania, a terceira temporada, pecou em relação à segunda, é porque o cliffhanger que foi utilizado na segunda temporada... foi muito forte. Você vê que se o negócio, tipo, se os personagens não tomarem cuidado, o negócio vai feder, e vai feder muito. E é realmente o que acontece no começo da terceira temporada. Já no final da terceira temporada, que é o que leva à quarta temporada, o cliffhanger é meio fraquinho. Porque assim, tudo o que pode acontecer na quarta temporada foi construído ao longo da terceira temporada inteira. Ao invés de colocar um cliffhanger que chamasse o pessoal pra assistir, eles colocaram um negócio fraquinho, velho. Não sei se eu concordo. O final da segunda temporada é o Trevor e a Saifa vivendo a vida felizes deles, saindo no nascer do sol, contentes, mostrando um futuro esperançoso. E o final da terceira é, putz, velho, tudo deu errado. A questão é que assim... O final da segunda temporada, como você disse, são os dois saindo pra viver suas aventuras felizes. Beleza, mas assim, tudo que aconteceu na segunda temporada dá a entender que o negócio não é tão feliz assim. Não, mas segunda temporada não tem um cliffhanger. O final da segunda temporada é uma culminação pra acabar ali, teria acabado ali. A cena final da segunda temporada é o Alucard indo pro quarto em que o pai dele morreu, sentando numa cadeira e chorando. Sim. Acaba ali, é só isso. Esse é o final. A terceira temporada tem um final que fala, olha, não acaba aqui. É porque, convenhamos, né, eles tentaram inserir um cliffhanger que ficou fraquinho. Na segunda temporada, por mais que você veja um quê de conclusão, você tem sim um cliffhanger muito bem feito, em que vai falar assim, olha, parece que terminou, mas não termina por aqui. A aventura pode continuar de acordo com tais pontos. E é o que acontece na terceira temporada. Não, sim, mas é que aí tem também que a primeira e a segunda temporada são um jogo inteiro. A terceira temporada é mais ou menos a história do outro jogo. E a quarta é um mistério. Então tem esse lance do tipo, tá, o que que viria depois? Estou muito curioso, porque não sei o que vem depois. Não tem nenhum outro jogo de Castlevania que tenha esses personagens. Sim. Até tem, mas isso não vem ao caso. É, mas assim... É que tem um jogo de luta que é... tem personagens de todos os Castlevania, sabe? Ah, tá. Super Smash Bros. Castlevania Edition. É, quem faz o character design desse jogo é o Takeshi Obata, de Death Note. Que delícia, velho. O Trevor tem uma roupa que é basicamente tiras de couro apertadinhas. Ó, maravilhoso. Laia, eu preciso procurar esse jogo depois pra ver como são essas personagens. Não só os masculinos, mas os femininos também. É, a Saifa é uma bruxinha com uma capa azul feia, genérica, com um vestido apertadinho minúsculo. E o outro personagem desse Castlevania é o Grand Dynasty, que ele aparece, mas não aparece na quarta temporada. Que foi? Esse jogo de luta do Castlevania é Darkstalkers Castlevania Edition? Não, é só que o Takeshi Obata decidiu desenhar todo mundo altamente sexualizado. Foi a mão dele que fez isso. É, por aí. Mas o Trevor parece um personagem de Darkstalkers, sim. É, por isso que eu falei. Darkstalkers Castlevania Edition. Queridos e queridas ouvintes, alguém aqui já leu Holy Avenger? É, então, o Trevor tá de cosplay de Niel, é isso. Nossa, velho. Com o tapa-olho no olho, o chicote de BDSM e a roupa de couro toda apertada com cintos. Tem tanto cinto quanto uma roupa de Final Fantasy VII, velho. É muito da hora essa roupa. Adoro esse spray. Nossa, você me quebrou agora. Você me bugou feio agora. Você procurou? Você tá com a imagem aí na sua frente? Eu não, mas... Procura aí, ó. Trevor Belmont Takeshi Obata. É isso. Tá, depois eu procuro. Deixa eu desbugar minha cabeça e terminar a gravação. Então, Jorge, quais são os seus pensamentos finais sobre a terceira temporada de Castlevania Netflix? Bom, a respeito da terceira temporada, ela foi uma grande preparação, onde os plots estavam sendo preparados e desenvolvidos para culminar em todo um enfrentamento que ocorre na quarta temporada e que só vem ao caso no próximo episódio a respeito desse tema. E que cada vez mais essa animação ficou sensacional, cara. Sensacional mesmo. E você, sim, Rita? As suas considerações a respeito da terceira temporada de Castlevania? Eu acho a terceira temporada a mais fraca das temporadas, justamente porque ela tem essas quatro narrativas que acontecem concomitantemente, mas que não se entrelaçam, elas não se misturam muito. Então eu senti falta disso e aí eu acho que essa temporada é inferior. Mas como as outras temporadas têm uma nota tão alta, ser um pouco inferior quer dizer que ainda é nota 10, entende? Então... eu não vou dar nota por temporada, porque eu gosto de dar nota pra obra inteira. Uhum. Mas assim, de fato, se eu fosse dar uma nota, seria 10 pras duas primeiras, 8 pra terceira e 10 da quarta. Exatamente, eu penso a mesma coisa. Mas não é porque a qualidade da terceira é inferior, é porque as histórias podiam... se misturar. Eu gosto de ver os personagens interagindo. É o roteiro, né? É. Mas recomendo. Se você chegou até aqui ouvindo, queridos ouvintes, putz, cara, você já assistiu Castlevania, né? Se não, você devia. Você devia ver Castlevania. Com certeza. Enfim, gente, agradeço a todos vocês que nos ouviram até aqui. Peço que, se vocês curtirem o episódio, por favor, gastem uns 5 minutinhos do seu tempo. Mandem um e-mail, mandem um comentário, um tweet, um comentário no Facebook, nas nossas redes sociais, enfim. Isso ajuda muito a gente seguir em frente com ânimo renovado, porque aí a gente vai saber se a gente tá fazendo tudo certo, do jeito que vocês gostam, ou simplesmente a gente tá fazendo porque gosta e pronto. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Tchau! Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.